O sol da noite agora está nascendo. Alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio, nem está nas bancas de jornais. Em cada dia ou em qualquer lugar, um larga a fábrica, o outro sai do lar. E até as mulheres ditas escravas já não querem servir mais. Ao som da flauta da mãe serpente, no para-inferno de Adão na gente, dança o bebê, uma dança bem diferente. O vento voa e varre as velhas ruas, capim silvestre racha as pedras nuas, encobre asfaltos que guardavam histórias terríveis. Já não há mais culpado nem inocente, cada pessoa ou coisa é diferente. Já que assim, baseado em que você pune quem não é você? Ao som da flauta da mãe serpente, no para-inferno de Adão na gente, dança o bebê, uma dança bem diferente. Querer o meu não é roubar o seu, pois o que eu quero é só função de eu. Sociedade alternativa, sociedade novo é um sapato em cada pé, direito de ser ateu ou de ter fé, ter prato entupido de comida que você mais gosta, é ser carregado ou carregar gente nas costas, direito de ter riso de prazer e até direito de deixar.